da casa, Esdras orou. Confissão de um povo que chorou com lágrimas nos olhos, se prostraram reconhecendo o mal que praticaram. Mas Secanias trouxe uma luz, ainda há esperança em nossa cruz. Faremos um pacto ao nosso Deus, despediremos o que nos trouxe a dor. Levanta-te, ó povo, fazem a vontade, apartai-vos das sombras, busquem a verdade. No meio da chuva, o povo se ajuntou, tremendo na praça, o temor o cercou. Esdras com coragem falou com fervor: confessai ao Senhor, busquem seu amor. E a congregação respondeu em voz alta: assim seja, Senhor, nossa vida é tua falta. O tempo é longo, mas juntos vamos. Busca o nosso clamor, com fé renovada, nos unimos em ti, que a tua graça nos faça seguir. Levanta-te, ó povo, fazei a vontade, apartai-vos das sombras, busquem a verdade. Com corações unidos, firme no perdão, renovamos a aliança. É tempo de ação em ti, ó Deus. Encontramos a paz, levanta-nos juntos, que a tua luz nos traz esperança para Israel. A nossa história é feita de Deus.